Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Campo Maior vai produzir cannabis. São 11 toneladas para fins medicinais que estão previstas no primeiro ano. As metas foram reveladas pela empresa multinacional estrangeira que escolheu a Vila Reiana para investir. O projeto envolve a injeção de 16 milhões de euros, os quais vão permitir o cultivo da planta ou instalar, por exemplo, uma fábrica de medicamentos, sendo criados numa primeira fase 50 postos de trabalho. O funcionamento de uma estufa já está em marcha na zona industrial de Campo Maior, seguindo-se outros planos de expansão que englobam 11,2 hectares e outros 26 hectares de terreno em Ugela. A Romaria dos Prazeres voltou a cumprir-se segunda-feira de Pascuela, dia 28 de abril, no concelho de Monforte, no Alto Alentejo, com a participação de centenas de pessoas nesta festa popular e religiosa. Os romeiros, com os carros de canudo e carroças, mas também a cavalo, participaram em grande número neste dia de feriado municipal, cumprindo o trajeto entre as localidades de Monforte e Prazeres. Esta é uma tradição que se realiza, segundo os primeiros registros documentados, desde 1758. 2 milhões de euros vão ser investidos pela União Europeia em obras de reabilitação parcial do aqueduto da Amoreira em Elvas, estando previsto o arranque dos trabalhos em 2020. A recuperação será realizada de forma gradual, tal como Linhas avançou na edição de 24 de janeiro, visto que a disponibilização de fundos europeus não são permitidos de uma só tranche. As obras no monumento, com 8 km de extensão, serão divididas por diferentes fases e iniciam-se numa primeira intervenção pelas zonas onde existe maior circulação de trânsito e pessoas. Campo Maior também não tem escapado à onda de assaltos a residências que vem assolando a nossa região. Ao início da semana passada, pelo menos duas residências situadas no centro da vila foram assaltadas em pleno dia, com os prejuízos a rondar as dezenas de milhares de euros. Relógios de marca, pratas e outros objetos de grande valor comercial e sentimental foram os alvos preferenciais dos assaltantes. Fontes contactadas pelo Linhas garantem tratar-se de uma rede de assaltantes profissionais oriundos de países do leste europeu. Foram os destaques desta semana do jornal Linhas de Elvas. Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Destaques do Jornal Diário do Sul. A SUAM, Associação de Desenvolvimento Comunitário, com sede na freguesia de São Miguel de Machede, desenvolve desde 2009 o Circuito da Aldeia. Este é um projeto de empreendedorismo social, económico e comunitário que se pode explicar como sendo um circuito pedagógico em contexto rural, através da qual a SUAM, com a ajuda dos seus voluntários jovens e menos jovens e membros séniores da comunidade, dão a conhecer o modo de viver característico das pequenas comunidades rurais. O último Circuito da Aldeia teve como participantes o editor executivo do jornal Diário do Sul, Paulo Pissarra, e um grupo de portugueses e espanhóis de diferentes idades e gerações. A intergeracionalidade e a valorização dos diferentes saberes, os experienciais de que são portadores os mais velhos e os académicos dos mais novos, são duas das características deste Circuito da Aldeia. Edição 2019 da FIAP já abriu portas e promete grandes dias e noites até domingo. A agricultura voltou a estar no centro do certame internacional em Estremoz. Na sessão de inauguração, o município fez questão de afirmar que esta é a feira que apresenta o que de melhor se produz na região e no país, justificando a presença de cerca de 800 animais em exposição. A presença de aproximadamente 400 expositores foi igualmente salientada pela autarquia, que considerou que esta iniciativa se distingue pela qualidade em várias áreas do setor agrícola, mas também no artesanato e na gastronomia. Uma feira que projeta o Conselho e Região a nível internacional, relembrando a germinação com o Conselho Espanhol de Zafra, que tem igualmente um certame vocacionado para a agricultura. O presidente da Câmara de Estremoz deu garantias de que estes dias até domingo vão mostrar o que o Conselho de Estremoz sabe fazer, que é receber. A exposição fotográfica em cena do curso profissional de artes do espetáculo Interpretação da Escola Secundária André de Gouveia foi inaugurada no dia 29 de abril no resto-chão dos espaços do Conselho de Évora. A inauguração contou ainda com um momento cénico oferecido pelos alunos. Esta mostra, que ficará patente na Black Box até 20 de maio, divulga ao público o trabalho desenvolvido pelos alunos em vários momentos da sua formação e de alguns dos adereços usados. Cerca de uma dezena de anos depois, o Lusitano volta aos campeonatos nacionais, depois de, a uma jornada do fim, ter conquistado a principal divisão do futebol eiborense. Numa temporada um pouco atribulada, em termos internos, com uma certa divisão entre o clube e a SAD, a equipa sénior, orientada por Salgado, ficou imune às questões organizativas e foi a mais regular da prova, conseguindo, com justiça, chegar à última jornada com mais 5 pontos do que o segundo classificado. Pode dizer-se que a conquista do título regional nesta temporada é o corolário de um trabalho que vinha a ser feito e que levou, depois da suspensão da equipa sénior, à conquista de dois títulos da divisão secundária das Taças Dinis Vital e Super Taças, de excelentes participações na Taça de Portugal, faltando o campeonato que aconteceu no passado domingo com a vitória dos Verde Brancos sobre o União de Montemor. Foram os destaques do Jornal Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo.